chegou. Pode crer. Vem com a gente. Vem com a gente. Todo mundo cantando bem legal, certo? Que é pra ficar bonita, mais bonita do que tá essa festa. Eu quero ver vocês assim, então. Vem comigo pra qualquer lugar. Vai chegar. De norte a sul, não sei deixar pra lá. Eu quero ouvir vocês cantando, vem comigo assim, então. Vem comigo pra qualquer lugar. Aqui ou lá. De norte a sul, não sei deixar pra lá. Vem. E a gente estando junto, a gente vai viajar. Hoje à noite, quando o sol se pôr, a gente vai cair na estrada, a gente vai viajar. Sem destino, paradeiro ou documento, o esquema é só sair, andando no sossego, certo? Porque é o seguinte, eu tô no bom barato de tirar o bom barato com todos os meus camaradas. Eu também. Mas é uma cara que a gente não arma uma parada dessa. Hoje vai ser um bicho, se liga só na ideia, certo? Eu tô até vendo a gente numa estrada, correndo o mundo bem a pampa, vem aí com nada, ouvindo do Duke Chan. A gente entra numas, a gente se encanta, que a pampa, que legal. Então, sinceramente, eu não quero nem saber como é que vai ser, ou como vai deixar de ser. Pra onde a gente vai, como é que a gente vai. O que liga é que a gente vai. Vambora, isso vambora. É o que nos atrai. Vem comigo pra qualquer lugar. É só chegar. Nossa, sul não sei deixar pra lá. E a gente ouvir você cantando e vem comigo pra qualquer lugar. Só chegar. Nossa, sul não sei deixar pra lá. E a gente estando junto, a gente vai viajar. Lá no final da estrada, um puta sol pra gente, um horizonte lindo, os meus irmãos contentes. Contentes como há muito tempo eu não os via. Uma parada dessas não rola todo dia, certo? Certo. E o mal barato dessa pulha é que é o seguinte: a gente vai, curte, sempre, sem treta errada, sem presepada, sem atravessada, sem conversa fiada, certo? Eu tô ligado que a gente vai tirar mó chifra. Eu tô ligado que vai ter uma par de mina. E todos os meus manos vão estar lá comigo, curtindo uma festa, curtindo o meu agito. Todo mundo junto, todo mundo unido. Que coisa linda, meu, que maravilha, se liga. Tirar um ovo barato no esquema, eu, os caras mina. O que eu mais posso querer da vida? Vem. Só chegar. Vem comigo pra qualquer lugar. Vem lá. De norte a sul, não sei deixar pra então, lá. Vem, e a gente estando junto, a gente vai viajar. Vem comigo pra qualquer lugar. Beleza. De norte a sul, não sei. E a gente estando junto, a gente vai viajar. Faz a viagem pro litoral. A gente vai pegar um bronze debaixo do sol. Depois a gente vai saltar a bunda lá no mar. E ainda vamos deitar na areia e fritar. E fritar, e fritar, e fritar, e fritar, e fritar, e fritar. Tipo um bife à milanesa. Tipo o que, meu irmão? Ou tipo um bife ali na mesa. Meu, não importa qualquer ideia, o esquema é só esquecer a tristeza. Pobreza, problema, avareza. E tudo que vem mexendo no saco da gente todo dia. Tudo que é ideia errada, tudo que não pega nada. Tudo que a gente quer aqui é só alegria, ainda tem mais. A gente vai armar um futebol. Depois a gente vai assar um churrasco da hora. E mais à tarde ainda vai rolar um samba. Eu tô ligado como é que é. Sou todo gente bamba. É, gente meu bamba. Vamos cantar então. Vem comigo pra qualquer lugar. De norte a sul, não sei deixar pra lá. E a gente estando junto, a gente vem comigo pra qualquer lugar. Aqui ou lá. De norte a sul, não sei deixar pra lá. É só chegar. E a gente estando junto, a gente vai viajar. Na calada da noite, todos os gatos são pardos. Ideia vai, ideia vem, já tem um esquema armado. Você cata uma mina, eu cato a minha. A raça pro esquisito, não esquece a camisinha. Só alegria, um, dois, três, quatro. Várias horas dentro do quarto, tirando o mal barato, que chato. Agora é só curtir o resto da madruga, lá na rua olhando pra cara da lua, certo? Se essa viagem for pro interior, que vai rolar? O esquema vai ser o mesmo, tocar o mau horror. Zoar os companheiros, aloprar o dia inteiro. Armar o mau barraco, tirar o mau barato. Como de fato isso é esperado e consumado. Com a gente não tem tempo ruim, qualquer lugar é lugar. É só armar e o bicho vai pegar. Meu, pra onde quer que a gente vá, vai ser a maior festa. Vem comigo pra qualquer lugar. Vamos lá. Liberar. De norte a sul, não sei deixar pra lá. Vamos cantar, a gente junto, eu a gente quero viajar. Vem só chegar. Vem comigo pra qualquer lugar. Só chegar. De norte a sul, não sei deixar pra lá. Ah. E a gente estando junto, a gente vai viajar. Apresentando